Я вижу, там трудный сайт, но то они... Autorizada, linha de colapso, sono 0, vento 090 graus, 14 mais. Eu começo a ver se o uniforme desce para 4.7, a gente sono 0,4. Como próximo, agora a gente tem 2 horas, 9 milhas, como oeste, montando 3.10 e norte 1,10. Para 3 mil pés, a gente chama 014, eu saio da instrução de nível em 2 metros. Thank you. Recepção, você viu? Eu chegar com a mesma para o número de voo 050, de 0014. Para o curso do localizador, desde a direita, Da coroa 135, direto para 2004, adicional 04, autorizado com o procedimento elétrico 2, com 0, para o lugar.

nós, autorizado o pouso, pistão 1-0. Livre pouso 1-0, teatro 4-6. Estabilizado, bom dia. Federal 9983, bom dia, CNH 1-0-1-3, continua a aproximação, aguarda a autorização. 1-0-1-3, aguarda a autorização, Federal 9983. Boa 250, decorado 3-6, chame agora o controle 1-2-0-8-0, bom dia. 2-0-2-0, boa 2-5-0. Olha, bom 2-5-0, decolando, fez conta. Para 350, pouca atenção, Caju, gol 250. decolado ao 40, autorizado o cruzamento do campo no ponto médio da pista 10. Informo que inicialmente vai manter a posição devido à pista agora praticada. Parece que tem uma pipa cruzando aqui a pista 10. Ok, a gente vai entrar em contato com a Instaero para pedir uma posição dele. Sim, agora siga pelo litoral corredor forte a 1.006 e chame controle 120 do sinal 80. Infelizmente foi reportado que uma pipa, nós também não estamos observando, mas a gente pediu para a Intraero que fosse até aqui mais ou menos na altura da taxiway Delta e Hotel para que verificasse. Então, o Gol 1593 nós já solicitamos. Vamos solicitar novamente para que eles venham mais rápido. Só tem duas opções, no caso, entrar no circuito na forma de vento, o circuito padrão, e tentar fazer uma base pela direita, já. Solo 450, autorizado da Express, reporte livrando na Jacksei Papá para o Patrinho. Uma milha, os novos dentes do BR Salvador. Então só agora eu cobri o voo. Azul 4463, autorizado decolagem, 190, vento 090 graus, 17 nós. Eu não consegui um centro de modificação de planos de exato que fizeram. Gol 593, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Eu pago meu trago, trago estilo, consegui o final de trago agora fazer. Azul 4463, decolado 52, chama agora o controle 120, decimal 80. 80, obrigado, 4463. Escala November Alpha, descendo na final da 97. Eu vou ao meu último November Alpha, autorizado pouso, pistão 97, vento 090 graus, 159. Eu repouso, pistão 97, o escala da nova. Thank you. Thank you. 90, já foi a 00 graus e não 8 mais. Olha via, saída agora na transição Alepo, 360. Via agora na transição Alepo, 360, se possível para o de Alepo. Obrigado. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, é o SAT-3804. SAT-3804, Kennedy, Alma 013, autorizado o posto. Soma 0,100 graus e consumo mais. Suposo, SAT-3804. Ingressos, sistema 7, quanto alinhado, pronto. 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, meia, 2, 8, 9. Oh.